sair caminhando ao léu. Só vou seguir na direção de uma estrela que eu vi no céu. Pra que fingir que não devo ir? Caminhos me levem aonde quiser. Se meus pés disserem que sim, vejo alguém seguindo além, eu aceno com meu chapéu. Pois tanto faz de onde ele vem, pode ser algum menestrel que vai e vem sempre sem ninguém. Caminhos te levem aonde puderem, se Deus pés quiserem, assim. Mesmo me afastando de você, sei que não te deixo me esquecer, mas tente compreender minhas razões. Já faz um tempo em que eu vivi feito linha de um carretel. Olhei em volta então e vi prisioneiro de um anel. Melhor partir, perigos me esperam, abrigos não quero, que meus pés decidam por mim. Mesmo me afastando de você, sei que não te deixo me esquecer, mas é nosso dever fazer.